Honda 077, clear taxi via Manipro, and taxi India, or hold the short, runway 10, metal position, call tower 118-195, join 81014. Honda 077, taxi, running point runway 10, via IP1 India, holding short, they are connected over there, 118-195. Após esse rápido, eu posso programar, voamos Sierra Pico 366. Afirmativo. Ok. Caso 366, tá visual. Voo 0096. 0096, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 95, obrigado, senhor. Salvador, voo 1096, boa tarde, estabilizando a R9, avisou. Voo 1096, 2 Salvador, boa noite, ajuste no 014, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Eu não aguardo a autorização, voo 1096. Voo 2043, decolou 01, chame controle Salvador, 119.8. 198, 2043. 1096, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus, 099. Ali depois, voo 1096. Voo 2043, contato radar, para nível de voo 360, após 2000 pés, vai direto para a posição líder. Para 2000, direto Leda, subindo para o 360, com 2043. Voe direto para a posição Motiva. Direto Motiva, voo 2043. Desça para 2.500 pés sem restrições, QNH 1014, autorizada final do procedimento RNAV da pista 10, reporte passando Serra Vita 366, após ETAP, voe Serra Vita 366. Após ETAP, voo 366, descendo para 2.500 pés, pode confirmar o ajuste? 1014. E 14. 096, solo 04, leva à direita, solo Salvador, 121, décimo 9. 129, decimal 9. Hello, good evening, Conda 077. For information, we need just 3 to 4 minutes for cabin preparation. Conda 077, roger, cabin ready. Conda 077, very cool. Delta taxi de Alpha, reporte antes da Juliette. Voo 2043, semicentro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, correção 123, decimal 8. Já confirma novamente, 251, a secundária? 123, decimal 8. 2 da secundária, obrigado, boa noite. Boa. Juliette, portão 09, gol no 096. Estabilizada a RNAV, passou o Serra Vitor 366 e avistando o TAN 3662. TAN 3662, completa final, chame torre frequente 918, decimal 95. 11895, TAN 3662. Now on the 077, fully ready for departure. On the 077, maintain position, holding point. Back on the market. Torre Salvador, 3662, passar o Serra Vitor 372, avistando. 3662, Torre Salvador, ajuste no 0 no 4, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus, 1 no nariz. Autorizado o posto, pista no 0, TAN 3662. Comando 077, you clear to line up and maintain runway 10. Comando 077, lining up and raising runway 10. Tanto 3662, solo 12, lembra à direita, solo Salvador, 121, décimo 9. 209, Tanto 3662. 106 is 61 miles of Salvador. Maintain flight level 090, radio service terminated. Call Aracaju approach frequency 120, decimal 3. Boa noite, Tan 3662, Cibrou pela Foca. Tan 3662, táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para 08, Tan 3662. Isso. Eu? Isso. Condo 077, clear to take off runway 10, wind 120 degrees, 13 knots. Clear to take off runway 10, Condo Salvador, boa noite novamente, caminho 390 da Ocean Air Patango, 390 para Recife. Caminho 310 Recife, Pesolo 17, New Devil 350, saída Pulca, transição Caju, decola pista 10, primeira curva à esquerda, aciona 5405, controle 119.8. Contact Salvador Departure 119.8. 119.8, Condo 077, boa noite. Junat. Transponder 119.8, 6310. Corrigindo aerovia Upper Zulu 17. Upper Zulu 17, 6310. Reposto pronto, Oxenema 310. Climb to flight level 330, via Puka Departure. Condo 077, we climbing 330 via Puka Departure. Comando 077, contact now Recife. Frequency 126.85, if enable 125.45. So 077, 126.85 or 125.45, have a good night. Contact number 310. Charlie 310, apenas compreendi a autonomia. Confirme o POB alternativo? POB 14. Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0 no 4, Charlie 310. Voo 096, informação, tá? Voo 096, aguarde, copy. Voo 096. Salvador, 3858, informação, tango, produção 2, pronta, copy. Guarde, copy, 3858. Aguardando. Boa noite. Oxe, ele é 6310, autorizado. A linha área decolar, pistão no 0, vento 110 graus, 11 nós. Voo 096, pronto, cópia? Voo 096, Fortaleza, Alpes Luno 9, Bangu, DCT Abuco, DCT Fortaleza. Eu de voo 370, saída Momo, transição Frote, decola pistão 0, primeira curva à esquerda. Aciona 5413, controle 119.8. Para Fortaleza, nível 370, entrando do Luno a base de Bangu, direto a Buco, direto a Fortaleza. Decola da 590, curva esquerda no perfil Momo, Frost, 5493, transponder, controle do Luno 98. 090, 96. Aposto no outro Luno 096. 3858, pronto, cópia. Tá 3858, Fortaleza, Pesulu 19, Bangu, DCT Abuco, DCT Fortaleza. Nil de voo 370, sai da Momo, transição Frote. Decola fechando a 0, primeira curva esquerda. Aciona 5410, controle 119.8. autorizado. Não, autorizado Fortaleza, viu? 370, dia 19, Escola Momo, 400, corrigindo, saída Momo, transição Frote. E a aerovia pesou 9 após DCT a Bangu, DCT a Buco, DCT Fortaleza. A pesou 9, Bangu, a Buco, Fortaleza. E... qual foi a informação? Momo, Frote. Afim, saída Momo, transição Frote. Momo, Frote. Frote pronto, André, 858. Tá pronto, chefe, tá pronto. É Tão 3831, na sua identificação, desça 4 mil pés na proa de Bolf para interceptar a chegada a Bolf, ajustado 9014. 4.9014, boa Bolf, descendo a Bolf, tá 3, boa noite, essa é a identificação, desça a nível de voo 050 via chegada a Bonfim. Salvador, 3258, taxi 79 agora, 2258, vamos ver. Senhor Tobi? 179. Taxi via Índia, ponto de espera com a torre 1 no 8195, ajuste no 0, 14, 3858. 0, taxi, ponto de espera com 0, 2, 2, 9, 3. Azul 2795, acione identificação, mantenha a proa de bom e reposte em Delta de descida. Salvador, boa noite, 3258, está pronto, ponto 0%. 3858, autorizado, alinhar, ele é colapso, pelo 0, vento 1, 10 graus, 10 nós. Está livre, alinhar, ele é colar no 0, 6310, chame Recife em 12685. 285, 6310. Taxi, segundo 3858, decolou 45, chame controle Salvador, 119.8. 3858, contato na decolagem, se ele mantém a nível de voo 370, via saída MOMO, confirme se tem condições de manter 3 mil pés na reta de decolagem após curvar a esquerda na proa de MOMO. Estimativo, 3858, para manter a proa até 3.7. 3831, desça 2500 pés, tem condições de voar no serviço 366 e interceptar? Eu não ativo 200, sem condições, sim, Serra Vitor 366, 3, 8, 3, 1. Bom, ajuste 905, autorizado, Renato, reporte revista. Na final, visual, capitão. 905, reporte para a final, 03, 831. Puxando 631, 3, subeça para 3 mil pés, ajustado no 905. 1-5-2-7-52. Táxi Apache, Índia, ponto de espera, torre 1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-1-5, no 0-9-6. No 0-5, Apache, Índia, ponto de espera, 1-8-9-5, no 0-9-6. Mas o 2-7-9-5, desça 4 mil pés, ajustado no 0-5. 4.10, estado no 0.5, para o 2.7. Controle 3.8.5. Prossiga. Passando já 6 do pé, será que é possível voar na Proti? Sim. Com zerar como centro a Proti, Proti já vai passar 7 do pé. É nível 7.0. Gente, está 3.8.5.8, não será possível voar na Proti Proti devido a uma aeronave. Uma Patango 72 agora no perfil da chegada da Balsa. Você está autorizado a usar na prova de COG, principalmente. COG, gente, o 3858. O tráfego é a nossa posição de uma hora? Negativo, isso é uma hora, agora já está passado em nível. O outro ainda está, mais ou menos, a 31 milhas no perfil da chegada da Balsa. Tá bom, obrigado, tá bom, COG 3858. Solo Salvador, uma boa noite. Deltan 3815 na posição 08. Gente, da Franco, posição Guarulhos. Deltan 3815, Guarulhos, Chopes 1-0, Postal Baté, nível de voo 300. Saída da El, Leda, Motiva. Decola pista no 0, primeira curva à direita. Aciona 5421 no controle, 119.8. Mando o nível 300 para Guarulhos, na altura do 190. Salva até. Saída de Adael, Lisa Motiva. 5421, 198, controle. Correta, pode pronta 3815. Na 6313, vou ir na proa de Serra Vitor 366, desça 2506. Meia, autorizado, anel de colapso, estão no 0, vento 1-0-0 graus, 1-1-9. A linha de colapso, 0, 1-0-0. Juno, complexo, me torre 1-9-8, decimal 9-5, bom pouso. 2-9-5, obrigado, boa noite. Chanel, minha 3, autorizado, final do RNAV. Reposte na final, visual com a pista. Estado 3858, restrita ao nível de voo 350, está autorizado voar direto a Buco. Ligado direto a Buco, 350. A 250. Negativo, 350. 250, 3258. 350. 350, 3258. Hora correta, 350. Voo no 096, decolou 52, chame controle, Salvador, 19.8. 19.8, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Gol no 096, decolando a sua escuta. Controle é o Gol no 096? É um 096, boa noite, na sua escuta. Gol no 096, toque seu código para o 5413, suba via Momo para nível de voo 370. Via Momo para 370, Gol no 096, obrigado. O 1096 para evitar tráfego no ADC no perfil da chegada BOMF, curva direita na proa 360, aguardando a proa de frute. Direita 360, aguardando a proa de frute, igual no 096. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Aproximação 3, 1, 3. Fez 831 no solo 54, leva direita, solo Salvador, 121, décima 9. Direita, 219, 231, boa noite. Boa. Chené 6313, avistado, voo autorizado, pista no 0 vento, 100 graus, 119. Voo autorizado, 96313, na pista 10, perdão, baixa travada. Passando bom na proa do Terra Vista 367. Voo 1096, agora 1 milhas norte de Salvador, voo com proa de Abuco e suba restrito nível de voo 290. Proa de Abuco e sobe restrito ao 290, Gol no 090. Ajuda 795, desça 2500 pés, ajustado no 095, voo na proa do Terra Vista 366, autorizado R9, pista no 0, reporte na final visual com a pista. autorizado Serra Viva 366, descendo para 2.500. Tá 3831, Juliette, portão 10. Juliette, lá no 10, 3831. Jura 6313, solo 58, solo Salvador, 121, decimal 9. 219, 6313, obrigado, Salvador, 6313, boa noite, Alfa, Juliette.